Well, it's wonderful to be here. É muito bom estar aqui. I would just like to reintroduce myself. Eu apenas gostaria de introduzir de novo, me apresentar novamente. My name is Moses. Meu nome é Moisés. You see my long beard. Estou vendo minha barba longa. And this is my brother Aaron. E esse meu irmão Arão. And because I'm slow of speech when it comes to Portuguese. Porque ele é devagaroso no discurso quando dizendo respeito ao português. My brother Aaron is going to be my mouthpiece. Meu irmão Arão vai ser minha boca. Now, one of the joys of belonging to Christ. Um dos maiores gozos de pertencermos a Cristo. Is that we become part of a worldwide supernatural family. É que nós nos tornamos parte de uma família sobrenatural mundial. So wherever you travel, you meet members of your family. Então, todo lugar que você viaja, você encontra membros dessa família. Now, all of you know some of the reality of family. E alguns de vocês conhecem a realidade de família. There are some parts of family which are easier to relate to than others. E algumas partes das famílias que são mais fáceis de se relacionar do que outras. You have more natural affinities in relationships. Você tem mais afinidades naturais no relacionamento. And my wife and I and Hope feel a very deep affinity to you as a part of our family. E a minha esposa e a Hope, nós sentimos uma grande afinidade com essa parte da nossa família. Amém. The connection comes very naturally through Guilherme, Alessandra, Lena, Annalisa. A conexão veio muito naturalmente com o Guilherme, Alessandra, Annalisa, Helena. And through them, we feel this wonderful connection with this little fellowship here. E por meio deles, a gente sente uma grande conexão com essa comunhão aqui. And as we were eating outside, Brazilian food showering down upon us. Na medida que nós estamos comendo aí fora, né? Churrasco brasileiro chovendo carne dentro de nós. I just felt overwhelmed by your kindness and your generosity. Eu me senti assim surpreendido com a generosidade e o carinho que você demonstrava. And I also felt just slightly frustrated that I couldn't communicate with many of you as I would have liked to. Eu me senti um pouco frustrado porque eu não podia me comunicar como eu gostaria com vocês. But one day we will all speak the same language. Mas dia nós todos falaremos a mesma língua. And if it's Portuguese, then it means I learn another language. E se for português, então eu vou ter que aprender uma nova língua. It's about time. Being English, we need to learn more languages. É. Sendo inglês, a gente tem que aprender novas línguas. So thank you for your welcome. Então obrigado pelas boas-vindas que vocês nos deram. Be assured of our prayers for you back in England. Estejam certos que nós vamos orar por vocês lá na Inglaterra. You are a congregation that have gone through difficult times. Vocês são uma congregação que passaram por tempos difíceis. So we're praying for you as the Lord builds you up and establishes you. Então nós oramos por vocês na medida que Deus vai construindo e estabelecendo essa comunhão. Now, in the light of that, I would like to share a psalm with you this evening. E à luz disso que eu falei, eu gostaria de compartilhar um salmo com vocês essa noite. I'm going to ask Rodolfo or Aaron, my brother Aaron, to read Psalm 46. Vou perguntar a Rodolfo ou meu irmão Arão para ler Salmo 40. Psalm 46. 46. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Now I have to say, it amazes me how quickly we tend to lose touch with reality. Eu tenho que falar para vocês o quanto eu fico impressionado de forma tão rápida que nós podemos perder contato com a realidade. All of us move quite quickly from reality to illusion. Todos nós movemos muito rápido da realidade para a ilusão. And if we're left to ourselves, we always drift in the direction of illusions. E se nós formos deixados por nós mesmos, a gente sempre vai se desviar na direção da ilusão. It's like going with the current of a stream. É como se a gente fosse com uma correnteza. And as Christians, as believers, we are called to live in reality. E como cristãos, como crentes, nós somos chamados a viver na realidade. And that means constantly we have to be working against the current. Isso significa que constantemente nós devemos trabalhar contra essa correnteza. Moving from illusions back to reality. Nos movendo da ilusão de volta para a realidade. Now you might ask yourself, well, what's the problem with living in a bit of illusion? Você pode perguntar, qual é o problema em viver um pouquinho só na ilusão? Well, I would say from the field of psychology. Eu diria, no campo da psicologia, living in illusion is the root of all mental illness. Viver na ilusão é a raiz de toda doença mental. When your perception of reality is very different from the real, you begin to lose touch. Se a sua percepção da realidade é muito diferente da realidade, você começa a perder essa realidade, perder toque com a realidade. And out of this, certain kinds of psychosis can develop. E a partir disso, alguns tipos de psicose começam a se desenvolver. Let me give you an illustration. Deixa eu te dar uma ilustração. Last evening we had a wonderful meal at Newton's and Miriam's. Na última noite a gente teve uma comida maravilhosa na casa do Newton e da Miriam. My wife went up to Newton and she said, "Newton, you look just like Denzel Washington." A minha mulher veio até o Newton e falou, "Newton, você parece muito com Denzel Washington." Now, Denzel, I need to tell you something. Agora, Denzel, tem que te falar uma coisa. This is Helen's illusion. Essa é a ilusão, cara. But there's a far worse illusion than Helen's illusion. Mas há uma ilusão ainda muito pior do que a ilusão da Ellen. And that would be if you began to really believe that you were Denzel Washington. E essa ilusão bem pior é se você começasse realmente a crer que você é o Denzel Washington. This would be a serious move from reality to illusion. Isso seria um movimento muito sério, da realidade para a ilusão. So don't forget me. Não se esqueça. You're not Denzel, you are Newton. Você não é o Denzel, você é o Newton. Now, one of the reasons I believe we should love the Psalms of the Old Testament. Agora, eu creio que uma das razões pelas quais nós devemos amar os Salmos do Velho Testamento is the Psalms put us back into the circle of reality. É que os Salmos, eles nos levam de volta até o círculo da realidade. The Psalms challenge our illusions. Os Salmos, eles desafiam as nossas ilusões. Now, how do they do that? E como que eles fazem isso? Well, I want to share a model with you now. Bom, eu vou compartilhar um modelo com vocês agora. Here's a model by which we can read the Psalms. Aqui é um modelo de uma forma de como nós deveríamos ler os Salmos. And in the reading, move from illusions back to reality. E nessa leitura, nos movemos da ilusão de volta para a realidade. Now here's the model. E aqui é o modelo. Our illusions are our orientation. As nossas ilusões são orientações. This is the version of reality we choose to make life work for us. Isso é uma versão da realidade que nós escolhemos. So we to make life work for us. Para fazermos que a vida trabalhe a nosso favor. So we live in our illusion, our orientation, to make life easier. Então a gente vive nessa ilusão, nessa nossa orientação para fazer a vida ficar mais fácil. The illusion is more plastic, more forgiving than reality. A ilusão ela é mais plástica, ela é mais fácil de esquecer do que a realidade. So it's a real advantage for us. Então é uma vantagem para nós. Now many of the Psalms presuppose an orientation. E muitos dos Salmos eles pressupõem uma orientação. Now, because the orientation is an illusion, e porque a orientação é uma ilusão, it's vulnerable to reality. Ela é vulnerável à realidade. And when the illusion bumps up against the real, e quando a ilusão ela se confronta com a realidade, the illusion momentarily collapses. A ilusão momentaneamente ela entra em colapso. And when that happens, we enter disorientation. E quando isso acontece, nós entramos numa desorientação. So disorientation comes as the illusion is challenged. Então a desorientação vem quando essa ilusão ela é confrontada. It usually comes in some form of struggle or suffering. Isso vem com uma espécie de conflito, uma espécie de luta. What many of you went through in your church life was a disorientation moment. Isso que muitos de vocês aqui passaram pela sua vida na igreja foi um momento de desorientação. It shook you deeply. Isso abalou vocês profundamente. And most of the songs have disorientation in them. E muitos dos salmos têm desorientação neles. Now, disorientation provides the occasion for a reorientation. E a desorientação, ele provê a ocasião para uma reorientação. And the reorientation is the movement back into reality again. E reorientação é o movimento de volta para a realidade. When we're reoriented, we're out of our illusions. Quando nós somos reorientados, a gente está saindo da nossa ilusão. And at that point, we're swimming against the current again. E naquele momento, a gente está como que nadando contra a correnteza de novo. Now that's one of the primary function of the Psalms. E essa é uma das funções primárias dos Salmos. To lead us through this journey. Para nos conduzir por meio dessa jornada. The orientation to the disorientation. Da orientação à desorientação. And then to the reorientation. Para então a reorientação. Now with that in mind, I want to look at Psalm 46 and see how this is worked out. Então com isso em mente, nós vamos olhar agora para o Salmo 46 e ver como que isso funciona. So first of all, the orientation. Então primeiro de tudo, antes de tudo, a orientação. Now if you look at the first three verses, if you have a Bible. Se você tem uma Bíblia, olhe nos três primeiros versos. It seems clear that the issue here is about safety. Tá muito claro que o assunto aqui tratado é sobre segurança. There's some terrible threat at large. Há uma ameaça muito terrível em vista. And the poet here is telling us where he feels safe. E o poeta aqui está falando para a gente onde que ele se encontra seguro. Now the psalm doesn't actually specify the orientation of the poet. O salmo ele não fala especificamente qual que é a orientação do poeta. It doesn't reveal his illusion very clearly. Ele não revela a ilusão do salmista muito claro. Because by the time he writes the poem, he's already moved to reality. Porque no momento que ele escreve o salmo, ele já está se movendo de volta para a realidade. He's been reoriented. Ele já está sendo reorientado. We might have a hint of the illusion in verse 7. Nós podemos ter uma pista dessa ilusão no versículo 7. There's a reference here to the Lord being our fortress. Há uma referência aqui ao Senhor sendo a nossa fortaleza. And I can imagine if you ask the poet in his period of illusion. Eu fico pensando, se você perguntar ao salmista no tempo da sua ilusão. You ask him, where do you feel safe? Se você perguntasse a ele, onde você se sente seguro? He would have said, behind the walls of Jerusalem, in the fortress. Então ele responderia, atrás dos muros de Jerusalém, atrás de uma fortaleza. Nothing can touch me in the fortress. Nada pode me tocar dentro dessa fortaleza. Now, whatever the illusion was, this is what we can do with it. E qualquer que seja a ilusão que o salmista tivesse, é isso que a gente pode tirar da vida. This song can prompt us to ask a question of ourselves. Esse salmo ele pode nos conduzir a fazer perguntas sobre nós mesmos. Where do I think I am safe? Onde que eu penso que eu estou salvo? Where do you think you are safe? Onde que você pensa que você está seguro? And I believe this question can provide the context for discovering our illusions. E eu creio que essa questão ela pode prover o contexto para a gente descobrir as nossas ilusões. It's what I call our safety illusion. É o que eu chamo aqui de a nossa ilusão de segurança. And I don't think we can be reoriented until we find our illusion. E eu não creio que nós podemos ser reorientados até que nós encontremos a nossa ilusão. So here's a way to discover your safety orientation. Então aqui está a forma de encontrar a sua orientação de segurança. You say, I am safe if... Você diz, eu estou seguro se... Then you fill in the blanks. Então aí você preenche esse espaço em branco. So I am safe if eu estou seguro se I never have to get in a car driven by a Brazilian. Por exemplo, se eu nunca tiver que entrar num carro dirigido por um brasileiro. Forgive me. That was a terrible thing to say. Me perdoe. Isso foi uma coisa terrível para falar. My Labrie colleagues know I'm a bit nervous driving in Brazil. Meus colegas de Labrie ficam um pouco nervosos dirigindo aqui no Brasil. But we have lots of safety orientations. Mas nós temos muitas orientações de segurança. I am safe if my health is excellent. Eu estou seguro se a minha saúde estiver bem. I am safe if my economic investments are growing. Eu estou seguro se os meus investimentos econômicos estiverem crescendo. Ladies, I am safe if my house is tidy. Damas, eu estou segura se a minha casa estiver limpa. I am safe if my children are making good decisions as they grow into adulthood. Eu estou seguro se as minhas crianças estão fazendo boas escolhas à medida que eles crescem. I am safe if my spouse loves me and is moving towards me in intimacy. Eu estou segura se o meu esposo My spouse is moving towards me with intimacy. Ele está se movendo na minha direção com mais intimidade. Now all of these things are right and proper. Então todas essas coisas são certas e elas são apropriadas. However, none of them are points for real safety. No entanto, nenhuma delas é um ponto para uma segurança real. Ultimately, they're all illusions. De uma forma última, todas elas são ilusões. These are our fortresses. Essas são as nossas fortalezas. As long as I'm in this place, whatever we fill in the blank with, I am safe. Enquanto nós estivermos nesse lugar de colocar algo nesse branco, ou nesse parênteses de eu sou seguro, a gente vai estar nessa ilusão. So that's the orientation. What about the movement of disorientation? Então, isso é a orientação, mas qual que é esse movimento para desorientação? Well, disorientation occurs whenever our little fortress of safety is threatened. Olha, a desorientação ocorre seja quando for que essa orientação nossa, essa ilusão, está sendo ameaçada. When the threat comes to our safety illusion, we realize how flimsy it is. Quando uma ameaça vem contra essa fortaleza da nossa suposta segurança, então a gente chega à conclusão de quão vulneráveis nós somos. So we say, I am safe if. Então a gente diz, eu sou seguro se. When we are disoriented, we see the if is too provisional. Quando nós estamos desorientados, a gente vê que esse se, ele é muito provisório. Our fortress is made out of paper. As nossas fortalezas, então, são feitas de papel. It's an illusion. É uma ilusão. So if health is your safety orientation, então, por exemplo, se saúde é a sua orientação de segurança, and the doctor tells you you have cancer, e um médico vem e fala para você, você tem câncer. It's an immediate disorientation. Então, imediatamente, você vai estar desorientado. Now, the process of disorientation happens in two places. E o processo de desorientação, ele ocorre em dois locais, ou de duas formas. The first is in what I call the external disorienter. A primeira é o que eu chamo de um desorientador externo. This is the external threat to our safety illusion. Essa é uma ameaça externa que as nossas ilusões de segurança. We're under attack. Nós estamos sob ataque. Now in Psalm 46, it looks like the external disorientator is some kind of invading army. Então no Salmo 46, a gente vê que esse caso de desorientação externa é um exército que está invadindo. The context for this psalm is a threat of war. O contexto desse salmo é uma ameaça de guerra. So here's the very real threat to the safety of the poet. Então esse é a ameaça real à segurança do salmista. There's an army camped outside of Jerusalem. Existe um exército acampado fora de Jerusalém. And he sees the fortress, the walls will not be able to withstand the threat. E o salmista vê que as paredes dessa fortaleza não são suficientes para conter essa ameaça externa que está chegando. Eventually the city will fall. Eventualmente a cidade vai cair. That's the external disorienter. Esse é o desorientador externo. Now for us it would be whatever we use to fill in the blank. I am safe if. Olha, para nós essa desorientação externa vai ser qualquer coisa que preenche esse parêntese. Eu sou seguro se. Whenever reality threatens the illusion, we're disoriented. Onde quer que a realidade ameace essa ilusão da nossa segurança, a gente se sente ameaçado na hora. We have some serious illness. Nós temos às vezes sérias doenças. One of our children is going off the rails and doing crazy things. Ou nossas crianças estão saindo um pouco do caminho correto, a gente fazendo coisas loucas e nos desorienta. In Europe, it's all about the economy at the moment. The economy is in meltdown. Na Europa, por exemplo, no momento é sobre a economia. A economia está em crise. The whole of Europe is deeply disoriented, I can tell you. A totalidade da Europa está realmente desorientada nesse momento. Now this, all this happens because the safety orientation really is an illusion. Isso acontece porque essa orientação de segurança é realmente uma ilusão. Every one of them are just so vulnerable to the external disorienter. Todas elas são tão vulneráveis a esse desorientador externo. So whenever reality breaks in and threatens the orientation, we're disoriented. Então todas as vezes que a realidade vem e ameaça essa nossa ilusão, a gente fica desorientado. And every one of our safety orientations are subject to threat. E todas, quaisquer das nossas orientações de ilusão, elas estão passíveis de uma ameaça. The future can rob us of them just like that. O futuro pode nos roubar dessas seguranças assim. The second place disorientation takes place is within us. O segundo lugar que essa desorientação ocorre é dentro de nós. I call this the internal disorienter. Eu chamo isso da desorientação interna. When the external threat comes, it always prompts something within us. Quando essa ameaça externa vem, ela sempre como que aciona uma desorientação também interna. When we're threatened from the outside to our safety, we always feel anxiety and fear. Quando nós somos ameaçados externamente nas nossas ilusões, a gente sempre sente por dentro ansiedade e medo. Now in Psalm 46, the poet is writing from the place of reorientation. Então, Salmo 46, o salmista está escrevendo de um ponto de vista de reorientação. So he says in verse 2, we will not fear. Então ele fala no verso 2, nós não temeremos. But this implies that originally he was in the place of anxiety and fear. Mas isso implica que originalmente ele estava num lugar de ansiedade e medo. And anxiety is a very natural response when you're surrounded by a big threat. E ansiedade é uma resposta muito natural quando você está ameaçado por uma grande ameaça externa. At that point you can no longer live in your illusion. E nesse ponto você não pode mais viver na sua ilusão. So when our orientation is under threat, we always feel anxiety. E quando essa nossa orientação está sob ameaça, a gente sempre sente ansiedade. And anxiety is always deeply disorienting. E ansiedade sempre é muito desorientador. Now I have to say, the older I get, the more anxiety I discover within myself. E eu falo com vocês, quanto mais velho eu me torno, mais ansiedade descubro dentro de mim. It's not just about driving on Brazilian roads. E não é só sobre dirigir nas estradas brasileiras. I have so many anxieties. Eu tenho tantas ansiedades. And anxiety, of course, is a deeply unpleasant experience. E ansiedade, é claro, é uma experiência muito desagradável. But whoever said disorientation would be comfortable? Mas quem que disse que desorientação vai ser confortável? And the fact is, in order to escape our illusions, we have to become uncomfortable. De fato, para que nós venhamos a escapar das nossas ilusões, a gente vai ter que se tornar desagradável. Nós vamos passar por essa falta de conforto, por esse desagradável momento. Desconforto. Because if they weren't uncomfortable, we'd actually live in the illusion forever. Porque se não fosse desconfortável, a gente viveria para sempre nessa ilusão. Now maybe my friend who's a psychologist would disagree with me here. Então talvez a minha amiga aqui como psicóloga não vai concordar comigo. But I don't think we should see anxiety as a purely negative thing. Mas eu não acho que nós devemos ver a ansiedade como uma coisa puramente negativa. It's part of the process that leads us from illusion to reality. É parte de um processo que vai nos conduzir da ilusão para a realidade. And we need to learn to pay more attention to our anxieties. E nós precisamos aprender a prestar mais atenção nas nossas ansiedades. Our anxieties help us find where the illusions are. As nossas ansiedades nos ajudam a encontrar aonde a ilusão está. They help us find our safety orientation. Elas nos ajudam a encontrar a nossa orientação de segurança. So orientation to disorientation. Então, orientação para desorientação. And then finally reorientation. E finalmente, reorientação. And this is the perspective from which the psalm is written. E essa é a perspectiva através da qual o salmo foi escrito. God is our refuge and strength. Deus é o nosso refúgio e força. And ever-present help in trouble. E sempre presente na aflição. So when you're reoriented, you do the safety test. Então quando você é reorientado, você então tem essa tarefa de segurança. I am safe, then you fill in the blank. Então, eu estou seguro e você então preenche esse parênteses. Now, when you're reorientated, the answer comes out as this. Então, quando você é reorientado, a resposta que preencheria esse parênteses vai vir como isso. I am safe because God is. Eu estou seguro, ou sou seguro, porque Deus é. And notice that it's not an if here. E nota, não tem um se aqui. Illusions are always based in if. As ilusões estão sempre construídas nesse se. When we're reoriented, it's because. Quando nós somos reorientados, então se torna um porquê. I am safe because God is. Eu estou seguro porque Deus é. And of course, here we reach the starting point of reality. E é claro, aqui então a gente alcança um novo ponto na realidade. I said reorientation is all about moving back to reality. Reorientação sempre tem a ver com se voltar, se tornar até a realidade. And the basis of all reality is simply God is. E a base da realidade é simplesmente Deus é. He exists and all of reality flows from him. Ele existe, então toda a realidade flui dele. Now the poet here spells out the implications of the God is. He puts content into it. Então, o salmista aqui, ele escreve sobre essa reorientação de que Deus é. I am safe because God is my refuge. Eu estou salvo porque Deus é o meu refúgio. Now to say God is my refuge is a way of saying God is the true place of my safety. E dizer, Deus é o meu refúgio, é dizer, Deus é o lugar real da minha segurança. That is reality. Isso é realidade. There's no illusion there. Não há ilusões ali. God is the true place of my safety. Deus é o lugar verdadeiro da minha segurança. And this whole psalm is a working out of this God is statement. E todo este salmo, ele flui a partir dessa realidade, Deus é a minha segurança. He is the true place of safety because of the reality of who he is. Ele é o verdadeiro lugar de segurança por causa da realidade de que ele é. I said the issue of this psalm in terms of orientation is all about safety. Eu disse, o ponto desse salmo sobre reorientação tem tudo a ver com segurança. The reorientation in terms of who God is. A reorientação em termos de quem Deus é. Is focused on his power. Está focalizado no seu poder. If you want to be safe, you want to be in the power of someone who's greater than yourself. Se você quer estar salvo, você tem que estar sob o poder de quem é maior do que você. And that's the focus of the psalm. E esse é o foco do salmo. God is the all-powerful one. Deus é o todo-poderoso. Versos 2 e 3. The poet says, "Take the greatest natural disasters." O salmista diz, tome o maior desastre natural. Use your imagination to think of the worst thing that can happen in nature. Usem as suas imaginações, imaginem aquilo, o pior que pode acontecer em termos de desastre natural. Catastrophic earthquakes. Terremotos catastróficos. Mountains collapsing. Montanhas entrando em colapso. Tidal waves, tsunamis. Tsunamis, ondas gigantes. And the poet says, God is more powerful than the worst of natural disasters. O salmista diz, Deus é mais poderoso do que o pior desastre natural. The implication, of course, is that he is the creator, so he's more powerful than anything in the creation. A implicação, então, é, ele é o criador, então ele é mais poderoso do que qualquer coisa na criação. Verse 6 says, take the most threatening political power the world has. Verso 6 diz, pegue a maior ameaça política que o mundo pode ter. Use your imagination. Use sua imaginação. The rise of some great evil empire. O nascimento ou o crescimento de um grande império mau. I won't mention any names. I get into political trouble. But use your imagination. Eu não vou mencionar nenhum nome, senão vou entrar em problemas. Mas use a sua imaginação. Now the point is, these are nothing in the light of the Lord's power. O ponto é, isso não é nada à luz do poder de Deus. Now that is reorientation. Então isso é reorientação. That's the real reality of the universe. Essa é a realidade real do universo. There is no force greater than the creator. Não há força mais forte do que o criador. Now when you're reoriented to that, you know where you're safe. Então quando você é reorientado a isso, você sabe que então você está seguro. And you know that he who is for us is far more powerful than all that is against us. E você sabe que aquele que é por nós é muito mais poderoso do que aquilo que está contra nós. So the poet says, dream your worst nightmares. Então o salmista fala, imagine o seu pior pesadelo. The very worst you can think. O pior que você pode pensar. In God you have a refuge. Em Deus você tem um refúgio. Now I wonder if Rodolfo can read some verses now from Romans 8. Queria agora que o Rodolfo lesse alguns versos de Romanos 8. Romans 8, verse 31 to 39. Romanos 8, versículo 31 até 39. Here Paul is listing a catalog of the worst things that reality can throw at us. Aqui Paulo está listando como se fosse um catálogo das piores ameaças que a realidade pode colocar para nós. And he's actually in that disorientation of the threat, saying where the reorientation is. E de fato ele está nessa ameaça de desorientação, colocando, né, expressando aonde a segurança dele está. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês ouviram esse catálogo de ameaças? Nothing. Nada poderá nos separar do amor de Deus, está em Cristo. So that's the reorientation of the God is statement. Então essa é a reorientação da afirmação Deus é. Now when you come to that place, you also free yourself from the internal disorienter. E quando você chega a esse lugar, então você também é liberto da ameaça de desorientação interna. I said the internal disorienter was anxiety and fear. Eu falei que o desorientador interno era ansiedade e medo. When you're reoriented, you become free from anxiety. Quando você é reorientado, você se torna livre da ansiedade. Verse 10. Be still and know that I am God. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. The verse is saying, because of who I am, be still, be at rest. O verso diz, por causa de quem eu sou, fiquem quietos, se aquietem. Now that's a reorientation of our inner life. E essa é uma reorientação da nossa vida interior. We move from our anxieties, nós movemos da nossa ansiedade, which is rooted in our orientation, our illusions, que está enraizada nas nossas orientações, as nossas ilusões, to the place of stillness, para um lugar de quietude. And that's the reorientation. E essa é a reorientação. And you know we have to do this every day. Você sabe, nós temos que fazer isso todos os dias. It's not a one-off, boom, I'm in stillness. Não é só uma coisa que acontece, então boom, aí eu tô quieto. Day by day, hour by hour, moment by moment, we have to make this movement. Dia a dia, hora a hora, momento por momento, nós temos que fazer esse movimento. Now it's interesting, this be still in verse 10, it's a command. É interessante, esse aquietai-vos no versículo 10 é um mandamento. It's a command which is rooted in what we know to be true of reality. É um mandamento que está enraizado naquilo que nós sabemos de verdade sobre a realidade. I am safe because God is my refuge. Eu estou salvo, estou seguro porque Deus é o meu refúgio. So Andrew, be still. Então, Andrew, aquiete-se. And for all of us, be still. E para todos nós, aquietai-vos. So this is the one thing we can know. Então essa é a coisa que nós podemos saber. Our illusions are such, all of them are under threat constantly. As nossas ilusões, todas elas, estão sob ameaças constantemente. But we can know that in God we are safe. Mas nós podemos saber que em Deus nós estamos salvos. So, this is something I encourage us all to keep moving through. Então, isso é algo que eu encorajo todos nós a sempre nos movermos nessa direção. My point is that every day we're moving naturally to our illusions. Meu ponto é que todos os dias, naturalmente, a gente está movendo para as nossas ilusões. When the difficulties come, those are our disorientations. Então, quando as dificuldades vêm, essas são desorientações. These disorientations provide the occasion for our reorientation. Então, essas desorientações, elas provêm a ocasião para uma reorientação. I'd encourage you to read the Psalms with this model in mind. Eu encorajo vocês a lerem os Salmos com este modelo em mente. It challenges all kinds of orientations. Isso confronta todos os nossos tipos de orientações. And leads us along a similar path. E nos conduz num caminho similar. Orientation, disorientation, reorientation. Orientação, desorientação, reorientação. So day by day, let's encourage each other to keep this movement going. Então, dia a dia, vamos encorajar uns aos outros, né? Vamos manter esse caminho. This for me is what life in the Spirit is all about. Para mim, isso é o que vida no Espírito significa. Life in the Holy Spirit is this movement constantly. Vida no Espírito é esse movimento constantemente. This is what it means to have the mind of Christ. É isso que significa ter a mente de Cristo. God help us all in this act. Deus nos ajude neste ato. Amen. Amen. Gostaria de convidar você a abaixar, né, a sua cabeça, que você colocasse diante do Senhor, né, essa palavra que você acabou de ouvir. Vamos orar. Será que nós, como nós estamos? Né, será que nós estamos realmente desorientados? Nós temos necessitado da orientação do Senhor. E esse cântico que eu vou cantar agora, ele faz exatamente isso. E coincidentemente, foi o cântico que eu cantei quando a gente estava lá na Inglaterra. Exatamente isso, de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Thank you. pela vida, gratos por Jesus, gratos, Pai, por cada irmão que entrou aqui essa noite, Pai, hoje, Deus, ouvindo essa palavra que veio do Senhor, somos gratos, Deus, pelo Andrew e sua família que hoje está aqui conosco, somos gratos, Deus, pela vida do Guilherme, da toda a sua família, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, e que o Senhor possa mesmo, Deus, continuar nos abençoando, Deus, e nos dando graça por seguir essa caminhada. Nós oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai.